quando o som raiar, vou sair pra celebrar. A vida é uma festa, não vou me deixar levar. Com a galera reunida. A vida é uma festa, não vou me deixar levar. Com a galera reunida.